nada sou. Sou um ramo sem flor, nem sei como existir. Eu fui salvo pelo amor. Eu fui liberto pelo teu amor. A graça do nosso Deus, revelada em Jesus, em sua expressão maior, morrendo naquela cruz. Este amor, como passar a voar, vou seguindo a tua luz, me cobrindo da tua glória, do teu manto, meu Jesus. Como passar a voar, vou seguindo a tua luz, me cobrindo da tua glória, do teu manto, meu Jesus. Jesus, meu Salvador, segura minha mão. Eu quero prosseguir e não vou desistir. Tenho as marcas deste amor. Eu fui liberto pelo teu amor. Ninguém me amou assim, com a força deste amor, sem nenhuma explicação. Encheu o meu coração de amor. Eu sou testemunha deste amor. Como passar a voar, vou seguindo a tua luz, me cobrindo da tua glória, do teu manto, meu Jesus. Como passar a voar, vou seguindo a tua luz, me cobrindo da tua glória, do teu manto, meu Jesus. Passar o voar, vou seguindo a tua luz, me cobrindo da.